Apaixonado por você, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que dá medo de morrer de amor. Um de nós é o brilho do luar, outro é o encanto das estrelas. Quando estamos no mesmo lugar, é tudo.